Quando acordo a cada manhã, tentando me encontrar, eu penso no que sou e o que fiz, no desejo de te amar. Se um dia você foi alguém, já não posso afirmar, pois você é o passado, é um homem que eu deixei de amar. Para mim é difícil falar nessa paixão. Pra você foi bem fácil partir meu coração. Não sei bem porque ainda a tua ausência vive a me incomodar. Se você é apenas um homem que eu deixei de amar. Seu caminho outra vez, você não vai ver aquilo que fui, nem o que você me fez. Pois se um dia eu me dei a você, que só fez me desprezar, você agora é o passado, é o homem que eu deixei de amar. Apenas um